Se paga de peito ao bom de comédia, só lamentos. Mais perturbado da City verso violento. Sem fazer média, cuzão. Respeita o crime, mas o que saiu do nada pra incomodar ele. Sempre que os canalha de farda, tenta atrasar. Língua preta, bico sujo, rato nem sabe o que fala. Cada história, um resumo, um fundamento, uma palavra. Eu dediquei uma vida pra aprender e pra narrar. Rap pra mim sempre foi vida real, mas sincero. E na rede social você só vê os castelos. No privado rouba a mãe, leva a veinha no chaveco. Espanca a mulher e nas redes quer ser o correto. Vai ser descoberto, não vai passar batido. A vida cobra, é sem massagem no sigilo. Disciplina na vila, ladrão, só papo reto. Lealdade, hombridade, é o certo pelo certo. Eu vendo os moleque de 12 portando um ferro. Mete bronco 33 pelas ruas do Carmelo. Pé vermelho de terra, de bermuda e de chinela. Considerado na quebra, olhar de sentinela. Mas eu corri desde 9, já catava mercado. Chocolate, balabis, deixava os caixa assustado. Quem é de lá entende, eu cresci daquele lado. Dos campinhos de terra abaixo da linha discriminado. Eu vi amigo de infância vitimada, kriptonita. No começo várias viagens, cigarro, cerveja, birita. Cheirando tiner, cola na sequência. Um baseado querendo voar mais alto. Experimentou mesclado. Deu um raio adormecido, atordoado. Disse que a brisa não veio, mas quando percebeu já tava condenado. Do crack mais um escravo largado, todo acabado. Só o pó, pele e osso. Queria um mundo melhor, mas não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, sem derramar sangue suor. E eu queria um mundo melhor, não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, yeah. Derramar sangue, nem choro e suor. Sete galo na acelerou, nós vai de bicicleta. Uns vem pra ser gladiador, outros pra ser atleta. Porra, a vida é uma corrida, acelero na reta. Mano, eu nasci pra ser gigante, eu vou cumprir minha meta. Não aprendi o que é amor, mesmo sendo poeta. Atingi o santo do santo, câmara secreta. O inimigo bombardeia, jogando sua seta. Resistência, sou como ele, o último profeta. É forte na direta, usei metalinguística. Vou pra minha rima exótica, pesada e sem dieta. Escravidão robótica, o mundo é o algoritmo. Não se conecte com a narcótica. Máquina de fase vilão. E eu ia pra escola, só pra comer merenda. Os moleques da vontade entrar na disposição. Como é que você não pode, bro, se você nem tenta? Yeah, quero ser de book na mão. Tá no livro da vida, tio, que nós é ser lenda. Não se limite quando a vida te dizer não. Você poder vencer, não pode tá na marcha lenta, yeah. Queria um mundo melhor, mas não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, sem derramar sangue suor. Eu queria um mundo melhor, não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, yeah. Derramar sangue, nem choro e suor. Queria um mundo melhor, mas não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, sem derramar sangue suor. Eu queria um mundo melhor, não tem um mundo melhor. Sem derramar sangue suor, yeah. Derramar sangue, nem choro e suor.